esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra quê? Comecei a chorar. Aí na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança. Comecei.